Você se pegou, não me peguei. O que eu posso fazer por você, não sei. Você sabe que eu sou bandido, avisei que era só uma vez. Chamou, mas não leva.